Quem tá feliz, bota o copo pra cima, aê. Já fama de uma zega, tô livro de você, yeah, yeah. De olhar o seu estado e não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar tua boca e dormir. Nunca queria de ouvir fazer. Um love com você. Um love com você. Eu já te superei. Pra não mandar mensagem outra vez. De não recairei. Hoje é aniversário do meu gordinho. André Cedrinho. O mural de Ibi Coala. É dele também, né?